Fecheiro 52, página 471. Isto não pode ser senão uma aberração da natureza, disse alegremente o Tenente King à sua família reunida, no seio da qual até as serpentes se mostravam amedrontadas. Já percorri toda esta ilha e por onde andei nunca vi provas de um furacão a ter alguma vez castigado assim, pelo menos nas muitas centenas de anos que levam os pinheiros a crescer até quase 60 metros de altura. Simplesmente nunca aconteceu. A sua expressão alterou-se e ficou parecida com a de um pregador metodista, soltando fogo e enxofre no meio de um sermão. Por que terá acontecido este ano? Aqueles de vós que haveis transgredido, deverias examinar as vossas almas. Isto é obra de Deus. É obra de Deus. E se assim é, perguntai-vos. Por que razão enviou ele esta visita aos primeiros homens que aqui chegaram para habitar uma das suas joias mais preciosas? Rezai para obter-vos perdão e não volteis a transgredir. Da próxima vez, Deus poderá abrir a terra para vos engolir. Palavras corajosas que fizeram de facto o seu efeito durante semanas após o acontecimento. Depois, como é costume dos homens, a lição foi esquecida. O Tenente King tinha razões para perguntar a si próprio se por acaso o seu gênio apaixonado não teria sido também um fator a contribuir para a birra de Deus. Uma árvore matara a sua porca particular e toda a ninhada de bacurinhos. A devastação era evidente em toda a ilha e os troncos e ramos vinham arrastados dos montes pelas torrentes de chuva, impedindo a corrente do ribeiro no vale de Arthur. As limpezas levaram dias para os homens e semanas para as mulheres, que tiveram de suportar a parte pior. E passou um mês inteiro antes da água da lagoa passar do avermelhado da terra à sua habitual cor azul de árvore marinha. Mas quando o Supply chegou ao ancoradouro, por volta do dia 2 de março, Richard e os seus serradores regressaram ao trabalho nos poços das serrações. A colónia de Nova Gales do Sul continuava a ter falta de tábuas, placas e traves, já para não falar nos mastros dos navios. Pelo menos ninguém precisava erguer o machado. A madeira já estava no chão, embora evidentemente em grande parte já velha e podre. O Supply trouxe, entre outros, William Holmes, um serrador experimentado, porque teriam todos de se chamar William. Holmes disse que depois das árvores de Port Jackson, os pinheiros da ilha de Jackson eram uma brincadeira. Consciente de que o comandante desejava abrir a terceira serração, Richard disse a Holmes que arranjasse mais três homens da nova infusão de condenados trazida pelo Supply e que se encarregasse do poço da praia. Um bom homem. Trouxera consigo a mulher, Rebecca, e o casal rapidamente se adaptou à vida comunitária. Assim, Bill Blackhall e Will Mariner ficaram encarregados da serração do Vale de Arthur. Entretanto, eu, disse Richard para consigo, com férrea determinação, levo o grumete Wigfall, Sam Hussey e Harry Humphreys para o novo poço, mais acima no vale. Será muito mais sossegado. E vou pedir ao Tenente King que me deixe construir uma casa boa nas proximidades. Joey Long terá de se arranjar sozinho. Apenas trarei os meus livros, a minha cama e o colchão de penas, metade dos cobertores e os meus haveres, e um dos cachorros do MacGregor, pois o Sr. King deixou que Joey ficasse com dois, da ninhada de cinco machos da Delfínia. Lá em cima, no vale, um bom caçador de ratos seria uma bênção. Todas estas resoluções acabaram por se realizar. Causaram um certo desgosto a Stephen Donovan, que passou a ver Richard muito menos vezes do que quando, a caminho de Turtle Bay, lhe bastava chamar à porta para irem nadar. Nesse inverno chegou o tenente John Creswell, com um destacamento de mais 14 fuzileiros. A força de trabalho era agora formidável e o seu policiamento suficientemente rigoroso para a realização dos mais queridos projetos do comandante, incluindo a represa. A casa de Richard ficava vários metros mais acima, quase no ponto em que começava a floresta. Uma paz. De súbito, os atalhos começaram a ser importantes na agenda do Tenente King. Foi aberto um de 3 milhas para atravessar toda a ilha, a sotavento de Cascade Bay, assim chamada porque a mais impressionante das muitas pequenas quedas d'água se despenhava de um rochedo para o mar. Ao largo, um afloramento rochoso, íngreme, mas com plataformas, tornava os desembarques possíveis quando os ventos habituais da Baía de Sydney impediam qualquer ideia de estes se realizarem no Recife. O atalho de Cascade também era necessário, pois a melhor fibra de linho crescia junto a esta, e o Tenente King decidira estabelecer a sua indústria de fabrico de lona a partir desta fibra, num minúsculo aldeamento, um pouco acima do local de desembarque, a que decidira chamar Philippsburg. Richard raras vezes ia à cidade de Sydney, que rapidamente se desenvolvia, tornando-se de facto numa rua de cabanas e casas, exceto para assistir ao serviço divino aos domingos e vir buscar as rações. Não precisava de visitar o local. McTavish era tão bom cão de guarda como o pai e bastava-lhe como companhia, exceto no que dizia respeito a Stephen, a quem no seu espírito já chamava assim e com tanta firmeza que lhe era difícil lembrar-se de que se referia ao Sr. Donovan. A sua casa tinha 3 metros por 4,5, várias janelas grandes para a luz poder entrar à vontade. E Johnny Livingstone fizera-lhe uma mesa e 2 cadeiras. O telhado estava coberto de fibra de linho, mas tinham-lhe prometido telhas de madeira antes do fim do ano. O chão era também de madeira, umas polegadas acima do solo, e tinha alicerces feitos de troncos redondos de pinheiro. Esta madeira apodrecia rapidamente quando metida no solo, e assim este método de construção permitia-lhe tirar um poste podre sem ter de desmontar a casa, que estava ainda forrada com finas tábuas de pinho, das mais bonitas, cujo grão, em particular, tinha inexplicadamente desagradado ao comandante. A madeira possuía um padrão enrugado, que recordava a Richard a luz do sol sobre a água calma. Pensava para si que a ondulação seria provavelmente uma defesa dos pinheiros contra os ventos perpétuos. Ninguém conhecia, em parte alguma, outra árvore que pudesse crescer perfeitamente direita nas garras de um forte vento predominante. Porém, era o que acontecia com os pinheiros de Norfolk, mesmo no cimo dos mais expostos rochedos. Depois do colossal tufão, todas as pequenas árvores se tinham curvado até ao chão ou ficado sem o cimo das copas. Mas 2 meses depois, as curvadas estavam de novo direitas como um fuso e as copas partidas dividiam-se em 2 ramos na sua parte superior. Os roubos tinham aumentado, agora que a população perfazia sem almas. Porém, os gatunos deixavam sempre Richard em paz. Qualquer um que o tivesse visto manobrar a enorme serra, movimentando os músculos do pescoço nu e do peito por baixo da pele morena, decidia que aquele não era o homem para ser ofendido. Além do mais, todos sabiam que era um solitário. Os solitários da comunidade, que eram alguns, eram olhados com um arrepio de medo supersticioso. Tinha de haver qualquer coisa mentalmente errada com uma pessoa que preferisse a companhia de si próprio, que não precisasse ver-se refletido nos olhos de outra ou de ser elogiado, atraído para um ser diferente de si próprio. Isto servia perfeitamente a Richard, tanto melhor se as pessoas o consideravam perigosamente estranho. Surpreendia-o apenas que mais homens não decidissem viver assim, depois de anos a serem obrigados a viver amontoados com outros. A solidão não era apenas uma bênção, tratava-se de um processo de cura. A meio do inverno, o núcleo duro dos amotinados de janeiro apanhou por fim John Bryant. Francis, Pickett, Watson, Peck e outros, vindos do Golden Grove, cortava madeira no Monte George, quando, sem que ninguém soubesse como ou porquê, Bryant tropeçou debaixo de um pinheiro que estava a ser derrubado e lhe esmagou a cabeça. Morreu 2 horas depois e foi enterrado no mesmo dia. Meio louca de desgosto, a viúva vagueou pela cidade de Sydney, soltando gemidos e lamentos, como uma irlandesa que não falasse inglês. O ambiente está muito mau, disse Stephen, ao voltar à casa de Richard depois do funeral. Tinha de acontecer. Foi tudo o que Richard disse. Pobre desgraçada, e nem sequer há um padre para o sepultar. Deus não se importará. Deus não se importa, repostou bruscamente Stephen. Entrou na casa sem precisar curvar-se, reparando na escrupulosa perfeição do forro das paredes e do teto e no facto de Richard os estar lentamente a encerar. Cristo, disse, deixando-se cair numa cadeira. É um dos raros dias da minha vida em que me apetecia um copo de rum. Sinto-me culpado da morte de Bryant. Tinha de acontecer, repetiu Richard. McTavish, que mantivera pura a linhagem Terrier, saltou para os braços de Richard sem se tornar um incómodo, como costuma acontecer com os cachorros. Stephen pensou que ele o tinha treinado com o cuidado que punha em tudo. Como conseguirá estar exatamente igual a quando o conheci? Porque teremos todos envelhecido e endurecido, enquanto ele se conservou perfeitamente intacto, igual ao que sempre foi. Está talvez melhor? Muito melhor? Se me arranjar uns caules de cana-de-açúcar, por aí, disse Richard, dando com a palma da mão umas pancadinhas nas costas do animal. Em 2 anos, arranjava-lhe todo o rum que quisesse beber. O quê? Sim, com 2 cafeteiras de cobre, mais 1 folha do mesmo metal, 1 metro de canos também de cobre e 1 barris cortados ao meio, continuou Richard com um sorriso. Sei destilar, Sr. Donovan. Trata-se de outro dos meus talentos escondidos. Meu Deus, Richard, és o sonho de qualquer comandante. E, por amor de Deus, não te importas de me chamar Stephen? Estou tão farto desta amizade desequilibrada. De certo que, depois de tantos anos, já era a altura de cederes, embora ainda sejas um condenado. Detesto essa virtude de Bristol. Desculpe, Stephen, disse Richard com os olhos a brilhar. Viva! Vitória, por fim? Extremamente satisfeito por ouvir o seu nome vindo dos lábios de Richard, Stephen escondeu a sua alegria com um franzir de sobrancelhas. Os fuzileiros estão a ferver, porque nunca há rum suficiente para lhes dar a ração completa. O tenente Creswell tem a paciência a esgotar-se e também não passa melhor. O King não se preocupa, claro, desde que não lhe falte o seu porto. O Creswell prefere beber rum. Port Jackson também tem pouco. Gostaria de saber se uma destilaria de rum na ilha de Norfolk receberia a autorização de sua excelência. Sairia muito mais barato fazer rum do que mandá-lo vir em cargueiros, pois até o oficial mais idealista tem de entender que a bebida é tão necessária como o pão e a carne salgada. Muito bem. De certo, não há nada que me impeça de arranjar um canteiro com cana-de-açúcar. Dá-se muito bem nesta terra e as lagartas detestam-na. Mesmo assim, apesar das ratazanas e das lagartas, tenho a certeza de que este verão havemos de colher trigo e milho. Espero que sim, para nosso bem. O Harry Ball, do Supply, diz que há muito mais gente para ser embarcada para cá. Em Port Jackson, as coisas estão muito piores, apesar de não haver lagartas. Stephen estremeceu. Não creio que alguma vez tenha tido tanto medo, como quando o vale era uma enorme massa desses bichos. Nem no dia do furacão. Não 1 milhão, mas milhões de milhões, um exército em movimento, que faria parecer minúsculas as hordas de Átila. Talvez seja o meu sangue irlandês, mas juro que pensei que o demónio nos tinha amaldiçoado. Brrr! Estremecendo, mudou mais uma vez de assunto. Diz-me, Richard, quem anda a atacar os porcos do governo? Um morreu, o outro ficou aleijado? Richard observou o rosto de Stephen com um afeto próximo do amor. Sabia que não lhe poderia chamar amor, mas não por lhe faltar o elemento sexual. Era porque o amor era uma emoção que associava ao William Henry, à pequena Mary e a Peg. Guardara-os no fundo do seu pensamento, havia já muitos anos, escondidos por baixo de tudo que lá havia. Porém, naquele momento, os seus nomes soaram-lhe no espírito, claros e límpidos, como o ribeiro que corria sobre as pedras, distantes como as estrelas, próximos como McTavish ao seu colo. Era Stephen, era de chamar Stephen pelo nome. Os outros nomes apareceram logo, fazendo soar um dobre de recordações que nem todo o tempo passado ou o que já lhe acontecera podiam manchar, diminuir, expurgar. William Henry, a pequena Mary, Peg, desaparecidos para sempre, porém sem terem partido. Sou um vaso pleno da sua luz e, algures num tempo qualquer, voltarei a conhecer esse amor. Não numa outra vida. Aqui na ilha de Norfolk, despertei de novo. Estou vivo, tão vivo. Não vou desperdiçar a minha essência num exílio ingrato. Não pertencerei àquele segmento de gente que destruiria este lugar só por despeito. Peg, a pequena Mary, William Henry, estão aqui. Estão à espera de vir ter comigo. E comigo ficarão. Aquilo ocorrera-lhe no silêncio entre duas pulsações. Mesmo assim, Stephen percebera que uma enorme alteração acabara de ter lugar em Richard. Como se tivesse despido uma pele e aparecesse em todo o resplendor dos seus novos trajes. Que disse eu? Que foi que provoquei? E por que me terá calhado o privilégio de assistir a tudo isto? Richard respondeu à pergunta de Stephen acerca dos porcos. É fácil, disse. Foi o Len Dyer. Porquê o Len Dyer? Porque gosta da Mary Gamble, que não se quer entregar a nenhum homem. Quando solicitou as suas atenções, fê-lo como faz qualquer doninha, sem respeito ou reconhecimento pela sua humanidade. Percebe o que quer dizer? Oh, Gamble, queres foder? Depois, diante dos amigos, ela disse-lhe o que podia fazer com a pila, se a conseguisse encontrar. Richard tinha um ar sinistro. É uma doninha e quer vingar-se. A Mary lançou um machado a um javali e quase foi chicoteada por isso. Então, por que não atacar os porcos? O mais provável será deitarem as culpas para cima dela. Agora não. Não há de ser assim. Stephen pôs-se de pé e superou a Richard um beijo impúdico. Sei como hei de lidar com o Dyer. Por favor, chame-me mais uma vez Stephen. Stephen, disse Richard a rir. Agora deixe-me acabar de limpar as minhas coisas. O Tenente King descobriu um tipo de pedra que se partia facilmente subjacente a toda a terra. Entre o monte da antiga horta e a ponta Hunter, no extremo de Turtle Bay. Descobriu também que, queimada, dava um calcário excelente. Mesmo assim, o seu objetivo principal fora usá-la para pedras de chaminés e fornos. Quando o supply chegou em dezembro, com condenados que fizeram subir a população para 132 pessoas, trazia ordens para que as rações fossem reduzidas a 2/3, tal como tinham sido já em Port Jackson. Para a ilha de Norfolk, em franco crescimento, as notícias não eram calamitosas. Embora os milhares de lagartas tivessem comido todas as folhas ao seu alcance, a colheita de 4,5 hectares de trigo fora esplêndida e não chovera durante a ceifa. Com o milho fora ainda melhor. Os porcos multiplicavam-se rapidamente, tal como os patos e as galinhas. E chegar à época das bananas. Para quem gostava de comer peixe, havia peixe. A resistência e a tenacidade tinham transformado Richard Morgan num dos condenados com mais privilégios. Tudo pela simples razão de que nunca causara problemas. Era um trabalhador infatigável e nunca adoecia. De modo que recebeu pedra e argamassa suficiente para construir uma chaminé decente. Todas as serrações trabalhavam com estabilidade. Que mais poderia um comandante exigir ao supervisor dos serradores? Felizmente chegaram mais serras no supply, vindas de Port Jackson. O governador Philip, que planeava no mínimo triplicar a população da ilha de Norfolk, decidira que esta precisava mais delas do que Port Jackson. Uma decisão que foi reforçada quando o supply lhe levou a primeira remessa de um excelente calcário. O supply também trouxe mais mulheres, que o tenente King não sabia como utilizar. Richard teve então uma brilhante inspiração, pôs 6 delas a amolar as serras. Admitiu com certo pesar que já deveria ter pensado naquela alternativa. O trabalho era adequado a mulheres com um determinado temperamento. Podia ser feito sentado à sombra, não era extenuante, requeria atenção aos pormenores e mesmo assim podia ser realizado com espírito de camaradagem. Como era necessária uma mulher em cada poço para retocar as serras depois de cada corte e cada vez mais mulheres eram encarregadas de descascar os troncos, desenvolviam-se romances entre aqueles que ainda estavam livres. Mesmo assim, as mulheres logo tiveram conhecimento de que Richard Morgan ainda era casado e não se interessava por intrigas amorosas. A redução das rações para 2/3 era um sintoma do facto de se terem passado 2 anos sem um único navio ter chegado de Inglaterra. O tão esperado cargueiro Guardian, que transportava tantos haveres dos fuzileiros, juntamente com toneladas de farinha, carne salgada, outras provisões e animais, nunca chegou e ninguém sabia porquê. Havia um ano que todos os dias a sentinela destacada no South Head, à entrada de Port Jackson, olhava o mar com dolorosa ansiedade. O esguicho de uma baleia parecia-lhes uma vela, uma onda também, e do mesmo modo uma nuvem branca. Mas não apareciam velas. Os alimentos que o Sirius trouxera da Cidade do Cabo em maio de 1789 estavam a acabar e não chegava qualquer navio. O único raio de esperança para o governador Philip era a ilha de Norfolk, onde pelo menos cresciam e se colhiam alguns produtos da terra e onde não tinham de se preocupar com as pilhagens dos nativos. Afirmavam os últimos chegados no supply que as condições em Port Jackson eram desconcertantes. As pessoas quase morriam de fome e pareciam esqueletos. Rose Hill parecia prometedor, tal como Toongab e as Boundary Farms, zonas a norte e a oeste de Port Jackson. Porém, embora produzissem alguns legumes, passariam muitos anos antes de ser possível realizar uma colheita decente de cereais. Depois do supply ter regressado a Port Jackson com madeira e calcário, o governador Philip decidiu que a única coisa a fazer seria enviar o Sirius algures para obter grandes quantidades de alimentos. Apercebia-se agora de que a Cidade do Cabo não era uma comunidade suficientemente grande para lhes fornecer sequer farinha boa, carne salgada e animais. Vender os excedentes aos navios holandeses, ingleses e da carreira das Índias Orientais que ali aportavam, com tripulações de entre 20 a 50 homens. A Cidade do Cabo não tinha capacidade para alimentar mais de 1000 bocas, nem que fosse só por um ano. O Sirius regressou quase vazio. Este navio teria assim de navegar para o Cataio, onde existiam arroz e carnes fumadas em abundância, já para não falar em chá e açúcar, que adoçariam os condenados, apesar de serem pouco nutritivos. Em Whampoa, o governador esperava também poder comprar rum aos empórios europeus. O ano de 1790 teve um princípio ainda pior que o de 1789, embora tal parecesse impossível. Durante as caminhadas noturnas, Philip perguntava a si próprio se teria havido algum levantamento em Inglaterra, se o governo do Sr. Pitt teria caído, se teria sido tomada uma decisão real para acabar com a experiência de Botany Bay. Era terrível nada se saber, principalmente à medida que os meses se arrastavam, sem que os pesadelos se acalmassem. Pareciam estar mais abandonados que Robinson Crusoe. Antes de o Sirius poder ser preparado para uma longa viagem por mar, o Supply teve tempo para transportar mais condenados para a ilha de Norfolk, aumentando-lhe a população para um total de 149. O governador planeara que o Sirius, a caminho do Oriente, e o Supply navegassem juntos até à ilha de Norfolk, com 116 condenados do sexo masculino, 67 do sexo feminino, 28 crianças, 8 oficiais dos fuzileiros e uma tropa de 56 homens. Isto inflacionaria a população da ilha para 424 almas, que triplicara num mês e quadruplicara em 4. O pequeno governador, delicado e instruído, conhecia bem algumas destas pessoas, em particular o tenente Philip Gidley King, que servira com ele no Ariadne e no Europe, antes de entrar para o Sirius e fazer a viagem para Nova Gales do Sul. De cada vez que o Supply voltava a Port Jackson, levava despachos de King, todos eles a reforçar as reservas de Sua Excelência, em deixar King encarregado do governo de uma população subitamente tão numerosa que a maioria dos rostos passariam a ser anónimos. King era um pai de família, extremamente dedicado ao filho que tinha tido com Anne Innett. Norfolk, com franqueza. Não havia melhor prova da tendência de King para o romantismo. E a ilha de Norfolk em breve se transformaria num local pouco apropriado ao governo de um romântico. Para além destas, Sua Excelência tinha mais duas preocupações. A primeira era o Major Ross, que não passava de um espinho do cardo escocês a seu lado. A segunda, que necessitava desesperadamente de enviar alguém a toda a pressa, alguém romântico, à Inglaterra. Esse enviado seria incumbido de descobrir o que tinha corrido mal e de convencer, com toda a eloquência, quem quer que estivesse no poder, que a Nova Gales do Sul tinha um enorme potencial, que nunca poderia ser realizado a menos que nela investissem algum capital. Seria ridículo pensar em menos de 50 mil libras, tendo em conta que a honorável Companhia das Índias Orientais gastava por ano mais do que isso só em subornos. O governador confiava em King, mas não em Ross. Pela mesma razão, também não confiava no capitão John Hunter do Sirius, que seria outro possível candidato, e também escocês, emissário da desgraça como todos os escoceses. Ross e Hunter estavam desgostosos com a Nova Gales do Sul. Não viam nela qualquer potencial, e o mais provável seria recomendarem à coroa que, a partir desse momento, toda a experiência fosse cancelada. Assim, Philip sabia que Ross e Hunter nunca poderiam ser seus emissários em Inglaterra. Sabia que o seu juízo estava correto. A Nova Gales do Sul prosperaria, mas não por enquanto. Precisava de tempo e dinheiro. Assim, quando o Supply rumou à ilha de Norfolk com um novo grupo de condenados que acrescentariam a sua população com mais 149 pessoas, levava uma carta, ordenando ao tenente King que regressasse a Port Jackson com a senhora Innett e o menino Norfolk King. Para ser informado dos pormenores da sua missão vital em Inglaterra. Para o substituir na ilha de Norfolk, Philip enviaria o seu governador-tenente em vez de um mero comandante, o major Robert Ross. Matava assim muitos coelhos de uma só cajadada, dado que, como Sirius seguiria da ilha de Norfolk para o Cataio, também se veria livre do capitão Hunter por muitos meses. E haveria 424 pessoas na ilha de Norfolk, deixando apenas 591 em Port Jackson.